Mulheres assim como eu deram suas vidas por mim e por você, morreram assim, sem sequer te conhecer. Numa fábrica ganhando quase nada, 16 horas diárias pelo menos, posturando o tempo inteiro. Operárias dedicaram o seu tempo e sua vida, trabalhando, abandonando a vida levada no campo. O tempo muda, mudaremos juntos, sempre houve luta. Tentaremos resistir quanto o abuso da labuta. Figuras que marcaram história, uma memória viva. Joana d'Arc, a francesa heroína, acusada de heresia, foi lançada na fogueira injustamente, julgada pela raiva dessa gente que continua ainda atua despejando ódio. Irmã Dora te arruinava os negócios, uma pedra no sapato, Maria Bonita. A coragem, usa vestido e não ter medo de briga. Ousadia e bravura numa terra seca. Eita, mulher porreta, Dona Maria da Penha. Como tantas outras, quebraram o prato, já não lavam mais as louças. Mas tem mulher que ainda prefere jogar no contra, numa postura esquisita, falta de tato no descompasso de uma parcela feminina, que hoje em dia cospe no prato que come. Seduzida, não reluta, vira objeto de homens. Um pouco d'água, por favor, nessa viagem comandei. Tão exausta hoje estou, mas com a dor acostumei. Ser mulher é superar, nossa história já mostrou. Então moça, é com vocês, seja o que for, meus parabéns. Um pouco d'água, por favor, nessa viagem comandei. Tão exausta hoje estou, mas com a dor acostumei. Ser mulher é superar, nossa história já mostrou. Então moça, é com vocês, seja o que for, meus parabéns.